Nasa, altímetro no 0, no 2. Comi 12, ele pôs o uísque no palma. 2-0 graus com 11 nós. Está tentando aberto para 102, compreende? 1864, somente para sua informação, tráfego 1 hora, 9 milhas, rumo sul, mantendo 1-8-0, um Embraer 1-3-1-4. Está sentindo o tráfego 1-2-3, descendo abaixo, boa noite, mesmo. Passagem de leste para Pá, mantenha pro, aguarde autorização para cruzação, pro cruzamento do aeródromo. Gente, mantendo proa, aguardará autorização para cruzamento para parte de leste para Pá. Fase da 35 será pela esquerda ou pela direita? Pela direita. Sim, passagem de leste para Pá. Cruzará a 1022, fazendo base pela direita, para parte de leste para Pá. Então, 319 para ataque, com 213 a bordo, 3 horas e 5, encontrando caminho. Vai, 120. 3, livra à esquerda, solo 121, um decima 1. Um, passagem, linha de papá, livre o cruzamento, reparte livrando, 1028. Livre cruzamento, reportará livrando 1028, papá, Juliette, papá. Informar que chame o solo antes da taxiway alfa. Whisky Uniform Mike, mantenha a posição antes da alfa, na taxiway delta, vem? Pelo Quebec Terra, validado por da rotatória. E taxi via alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera da 28, chame 2-18-95-12. Alfa, você pode perguntar 28, vamos lá, 18, fale 5, 3 na gama. 35, papá, Juliette, papá. Tô 20, reduz para 220, nós. Copiado 2009, pastor 220, ciente, pastor 220, FM. Autonomia de 3:30 com recife. 2094, 3, quilo alfa até o ponto de espera da 28, na minha escuta, 2094. Baixo 3, filho alfa no ponto de espera, na sua escuta, 0094. Whisky Uniform Mike, táxi via alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via alfa, vai reportando para a Juliette. Papai informa o pátio após o pouso. Pátio da bata, senhor. Do 64, vai na Projicari. Boa noite, 64. Pode prosseguir na descida, boa noite, 64. 64, desça o 090. 090, boa noite, 64. O Frontera 5956, 57 milhas de Salvador, serviço está encerrado, chame Léo 201. Chame Léo 201. Contato 952, contato radar, 64 milhas de Salvador, vai na frente de Salvador, mantendo 120. Papai livre pouso na 35, vento 210 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso na 35, papai livre pouso na 35. Torre, Salvador, 3191, bom dia, ponte de pedra 28, pronto. Bom dia, 3191, alinha e mantém 28. Aí, mantém 28, tá? 3191. Se ainda não me escuta, aguarde transferência para todos. Quase. Bata, segue o mesmo repartilhado e pronto, o Zulu para passear. Submissão 070. 070, boa noite, 64. 3191 na linha decola da 28, vento 220 graus com 1 no nosso. A linha decola 28, tá? 3191. 91, lembrando, após decolagem mantém proa até 2.000 pés. Ok, após decolagem mantém proa até 2.000 pés, já antes do 91. Sua 20, desça para 2.000 pés com 1.012. 2.012, só tem lugar. Sua 64, desça para 2.000 pés, 1.012, está livre LS Zulu, pista 28. 2012, atualizado ele é Zulu, dá 2x, boa noite, 64. Olha, o pastor notifica com vagão de gás à direita para informação. Fiz após Vocari. Quebec Serra, chame torre 1 no 895. 295, grátis. Pago pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, segue para Inrimar, na Inrimar 360, descendo para 1.000 pés, aguardando pista livre. É, Inrimar 360. Avião no decolado aos 2-0, controle 1 no nave decimal 3-5, um voo. 3-5, obrigado. Voador, está 3-1-avião mantendo a proa. Passamento 800 pés. 3-1-avião mantém a proa até 3.000 pés após voa proa de Leda, o 3-1-avião. Mantém a proa até 3.000 após Leda, 3-1-avião. 0-2-2. Informe mais autorizado ingresso na Juliette, reposte na Lima. Tena 3.000, voa Leda, tá? 3.000, legal. Tá, 5, obrigado. Torre, Salvador, gol 9094, ponto esquerda 28. É 4, a Lima tem 28. A Lima tem 0.094. Tem condições de agilizar? Afirmo. Cliente, partindo de 2 milhas. Bacana. Zulu Papacerra, decolado 221, no controle 1, nave decimal 35, um voo. 1935, Zulu Papacerra, muito grato pela gentileza. Um bom domingo. Então, 094, estimado 1 minuto e meio devido à aeronave pousando na outra pista. Afirmativo, mantendo a posição no 094. De Salvador, Zulu Papacerra, decolada 17, acionado 0121, na sua escuta, corredor Axé, restrito 1.000 pés. Cliente, Zulu Papacerra, 1.000 pés no Axé, informe no farol da barra. Reporta na farol da barra, Zulu Papacerra, muito grato. 64 para interceptar o Loki, esquerda 350. Esquerda 350, boa noite, 64. Pastor 20, boa desvio, voo usando, tá livre LS, Zulu, pistol 28. Sim, está sendo para prioritário, está autorizado o LS, virou a porta estabilizada. Pode estabilizar. Controle, bom dia, Azul 4207, formação Lima. 4207, identifique, chegada e pitch, desça para 4000 pés, com 1012. 4000 pés, 1012 na IPIT, Azul 4207. Quatro, livre decolar da 28, vento 220 graus como 09, após decolagem mantém pro até 2000 pés. Afirmativa, iniciando após a decolagem 2000 pés. Serra Sala 23, livre taxi 45. Solo 62, identifique, chegada Cari, desça 110. Cari, 110, 110. Estabilizado, boa noite, 64. Meca 4, torre, 11895. 3895, boa. Salvador, tem a 3191, pode prosseguir na subida? 3191, suba ao 340. Autorizado, 340, 3191. Salvador, bom dia, Gol 0094. 0094, suba ao 370, saída Momo. 370, precisa de voar Froti? Froti negativo, só não fica na minha área, pode voar Cogbo. Cogbo, vai voar, Gol 0094. Horário do plano. Planos, eu tenho um das 13 horas e tenho um das 13h40. Ok, eu vou checar com a RS, o Oscar e o Whisky Oscar. Pastor 20 está estabilizado. Pastor 20, chame torre, 11895. 728452, pastor. Salvador, muito bom dia, pastor 20. Bom dia, pastor 20, reparte final de 5 milhas. Reportará final de 5 milhas, pastor. Salvador Valença, mil pés, decola ficha 97, curva direita, corredor axé. Controle 11935, transfundo 01122, Whisky Oscar Uniforme. Esquerda 21, Monogol, mais uma. Valença. Ok, sim, só um instante. Salvador, é o 103 Salvador. Torre Salvador, pastor. Deserto na sala 5000 com o abaixado trabalho. Gente, pastor 20, vento 230 graus, cono 09, altímetro no 012, livre pouso na 28. Livre pouso na 28, pastor. Frequência na 251, na alternativa 3325. 35 no 3325, obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa noite a todos. Pista 207, desça para 2000 pés, 1012 permanece, livre LS do Zulu, pista 28. Curva direito, corredor axé 0122. Fátio, PLB. Fátio 5, 1895, ajuste 0012, vamos lá. Salvador, Patapé, no Zulu, Patapé, na Parada Barra. Zulu, Patapé, frequência livre na presente, tenham boa Páscoa a todos. Frequência livre do Zulu, Patapé, muito grato, ótima Páscoa a todos também. Zero, Salas 30, confirma a parte militar? Afirma a parte militar. Frente, livre direita no hotel, táxi nessa frequência até o parte militar, frequência livre estacionar. Hotel, 5905, contato radar, passado 61 milha de Salvador, vem na proa do VOR, mantendo 180, vigilante. É, Bruno 094, chame o centro em 12545. Bruno 094, copiou, tá bom? Curto 094, Salvador. Curto no 094. É meu centro, em 12545, alterno 2685. Feliz Páscoa a todos. 2545, 2685, bom dia, obrigado. Curto 162, desça para 3000 pés com 1012. 3000 pés com 1012, agora 162. Vai no axé, aguarda no próprio instante, tá, o Sérgio, e o Juliette Alta. Escalfe de farm, livre ingresso, é patinado e pronto no 7. Tango, pronto, cópia. Gol 962, após sobrinho da terceira voar, usando para evitar formações. Tem livre desvio, após vou usar. Sem problema. Na linha de decolada 17, vento 230 graus, cono 0 nossa. Uniforme, decola 234, controle 19135, com gol. Obrigado. Diz que é uniforme, eu no meu pé no corredor Axé. Uniforme do Parada Barra. Salve Tango Charlie, identifique chegada Cari, desça 1-1-0. Chegada Cari, descendo para 1-1-0 em Rota Santana. Estabilizado, Azul 4207, Campo à Vista. 4207, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, 4207, até mais. 1-1-6-2, desça para 2000 pés e reduz para 179, livre LS Zulu. 2170, está autorizado 1-1-6-2. O D2 está seguindo o tráfego 208 milhas da Azul, com Embraer 190. Botará o Azul 4207. Identifique, chegada é Cari, desça 120. 120, desce 120. Salvador, bom dia, até 3895. Tem sua informação aqui. Estação Guarulhos, nível 340. Bem, sim, centralizado Guarulhos 340, pêndulo 10, decola pista 90, decola pista 28, com curva à esquerda, saída da El Lida, Motiva, controle 1-1935, 5170, então 3895. Baixo retravou, azul 4207. Azul 4207, livre pouso na 28, vento 220 graus com 8 nós, altímetro no 012. No 024207. Portaria 5952, atente tráfego, aproximação de 12 horas, 16 milhas rumo oeste, cruzando 200 para o 110, é um Charlie 680, tráfego adicional, aproximação de 1 hora, 26 milhas, cruzando 200 também para o 120, está com rumo oeste, é um R2 320. Delta Fox, prossiga. Gente, já acionado? 1895. 1895. Eco Delta Fox, Trot 500. Suba ao nível 1, 050. Pista de Salvador E28, chegada Cari. Tem condições de voar Cari na presente? Perdão, é só 1-2-1, decima 1. Estação Guarulhos, 1-4-3-0-3. 2-1-9-2, vai ser travado no final, 9-7-4. 1-9-6-2, vento 2-1-0 graus com 1-9-9, altímetro no 0-1-2, aguarde pista livre. Aguarde, 1-9-2. Sony 0-1-6-0. Dois, vento 210 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-2, livre pouso na 28. Livre pouso na 1-9-9. Reparte na cabeceira 35. Visual, decola a pista 97, curva direita, ingresso corredor axé 1000 pés. Controle 1-1-9-35, transponda 5-1-2-4. Escrito 1000 pés, aguarda na sessão do controle para o 045. O POB é... Chame 2-1895, bom voo, 1012. 01, livre decolada 17, vento 220 graus com 99. Livre decolagem, sua curva de 101. Frequência livre, até a volta. 2, Vitac, chama para ingresso. Guardião 01, decolado aos 4-2, controle 1, adicional 3-5, bom voo. 1-9, adicional 3-5, grato, 01. Bolando 62, solo 42, solo 121, decimal 1. 121, bolando 162, claro. Jet 7, Tango Alinha, mantenha no 7. Controle, Salvador, bom dia, Guardião 01. Guardião 01, bom dia, prossiga. Decolado de Salvador, comprou a sua, que serve patrulhamento em todo Salvador, mantendo 510 na escuta permanente desse controle. Silva na minha escuta permanente, tem um bom voo. Grato, 01. Terminador 1895, acionamento táxi decolagem, ajuste 12, bom voo. Solo, bom dia, gol 1162, vibrou. 1162, táxi via Alfa, reporte Anche Juliette. Alfa, reporte Anche Juliette, gol 1162. Salve, Salvador, gol 1790, autorização registrada. Tido do farol da barra, livre decolado ano 7, vento 2, como 0 graus, como 0 não. Vento curva direita, saída Aron, após direto. Recife, controle 1-19-35, transponda 5175, gol 1790. Ativo, livre de desvios, rapaz, pode ir usando. Beleza, obrigado. Informação viva, portão é a 0. 1162 Juliette, portão 10. Confira o portão? Portão 10. Portão na 0, obrigado. No 556, Salvador Galeão, autorizado 360, conforme rota. Decola pista 28, curva de à esquerda, saída da El, Leda, após Leda, Irume. Controle 1-19-35, transponda 5172, o gol no 556. Autorizado 360 até o Galeão, via rota, detalhe da pista 28, sobre a esquerda, pessoa do Caião, Leda, Irume, controle 119.25, transporte 5172, portão 04, bom 552, recomendo. Chame pronto, portão 4. Pronto. Pane Fantan, Serra Alfa, prossiga. Livracionamento, chama para o táxi. Tudo para mil pés no corredor. Acha. Todo dia. Pode ficar de atenção 045 direto, radial 244. Autorizado direto de destino, porém ainda mantendo mil pés. O Juliette Serra Tango. Tango. Quanto a bordo? Chame a 2, 1295, 1012, bom voo. Para o táxi. Alpha, stand by copy, QNH 1012. Salvador, 3295, posição 02, quanto o funcionamento? Botão 2 autorizado, chantaque. E funcionamento 3295. Depois vou usar. Que é posão, para ingresso. Uniforme Tango Charlie para interceptar o lote, esquerda por a 325, uniforme estabilizado. Ativo. Esquerda 325, está visual no setor, uniforme está funcionando. A reportagem está utilizada. Identifique chegada CARI, desça ao 110. Filete Tiatango, autorizado 045, direto de Xemes. Quem não seguiu 045, direto de Xemes, direto de Xemes. Ame 200, pista para 2000, Prodizan, livre LS Zulu, pista 28, informe estabilizado. Zan, S2000 e LS Zulu, reportará hoje Ame 200. 5952, 57 milhas fora, serviço radar encerrado, chame Leos 120, decimal 1. Estabilizado, uniforme Tango Charlie. Uniforme Tango Charlie, torre 11895. 1895, boa parte, uniforme Tango Charlie. Igualmente a todos. Donos cordial, é o papai, uniforme Tango Charlie, estabilizado, ILS Zulu, para 28. Uniforme Tango Charlie, campo à vista. Afirmo. Tango Charlie, livre pouso na 28, vento 210 graus, cono 09, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 28, 1012, uniforme Tango Charlie. Já tá passando na escuta do Serra, tá bom. Entendi. Espera número 2 para decolar da 17. Autorizado o estacionamento. O senhor está no portão 7, não é isso? Afirmativo. Então, estou autorizando o pushback no 790. 80, um eco 314. Professor Salvador, flare 1000 feet until via Fort. Until 20 miles from Salvador VOA, de November off, airborne on runway 17, turn left, 1000 feet, its code is 0116, India November off. Oi Salvador, bom dia, Xander 6200, está precisado em LS 28. Xander 6200, repartir sinal de 5 milhas. Sinal de 5 milhas, reporte 6200. November Alpha, airborne on the 17, turn right. Frequência livre então, tenha uma boa viagem. Acheco Reader, 1000 feet to India November Alpha, 11935, 2 on board, and April 4. Tango Charlie, solo AU 52, livre à esquerda, solo 21, decima 1. Esquerda 21, decima 1, uma boa parte. Serra do Sáscara, após passagem da aeronave iniciando corrida ali, mantenha no 7. 5-5-6 vai aguardar para o pushback, contra o 4. É o papapapai uniforme da Charlie, que está no curso para a aeronave. Uniforme Tango Charlie, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, uniforme Tango Charlie, por gentileza, ingresse na Alfa Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no Grande Pátio. Alfa Kilo, pátio 3, para o Grande Pátio, de porta. Solo, salvador, guardião, pastor 2-0. Pastor 2-0, prossiga. Para a parte militar, com o plano de salvador para o Kilo, pastor 2-0. Gente, aguarda a cópia, o ajuste no 0-1-2. Fala, a bordo, 0340, menos Fulanel, plano de ataque. Poderia confirmar o POV por gentileza? 1970. Ok, 3895, livre táxi direita, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 22, na minha escuta. Táxi, Juliette, Alfa, ponto de espera da 22, na minha escuta, 3895. 5-5-6, no portão 4, o senhor vai fazer o pushback com a cauda voltada para a cabeceira 10, ok? Está autorizado o pushback acionamento, chame o táxi. Autorizado a cauda para 10, 5-5-6. Salvador, Bono 790, com 126 a bordo, na marcha eu acho, emissora de 30 autonomia, próximo táxi. Ativa, amigo. Certo, comandante, solo, cheque seu transponder, desde ontem estamos recebendo seu transponder... Informação múltipla. Já pode instalar o sistema de acesso. Rodatória, vai precisar como segue direto para lá. Fernando Torre, na frequência 1188.95, tamo pouso, F Delta Fox. 10895, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, muito boa tarde, o papapá mais chilete ao meu. Tem escuta, azul 4082, tráfego superado, deixa para 2000 pés, o ajuste no 012, informe na final do ILS. Para 2000 pés, liberado a velocidade na estante. Está livre, 4082. Liberado. Mike Juliette Romeu, prossiga. Foi bordado, Mike Juliette Romeu, Serra Índia, Guíndia para Serra Índia, Guíndia, vai local do 0195 no transponder, segue na sua escuta para o ferro e volta sobre o voo. Red na escuta do controle, estamos operando com a pista 28, o ajuste 1012, Mike Juliette Romeu. 1012, gente da 28, Romeu. Uniforme Tango Charlie, autorizado o ingresso no Grande Pátio, reporte na Lima. Pátio, reportado. Guarda-copa 1012, bom dia. Velho de Itapuã. Rotacionado 0127, modo Alpha Charlie. 0127, Alpha Charlie. Delta Fox, chega o trem, livre pouso na 17, vento 200 graus com 9 nós, altímetro no 012. Baixou, entra a rota, livre pouso na 17, eco Delta Fox. Serra Golf Oscar, decolado 56, controle 1, nave decimal 3, 5, 1, gol. 935, até a volta, Serra Golf Oscar. Salve Salvador, Rapogil, Chiner 6200, livrou na circunstância. 6200, táxi agora via Alfa, ultrapasse a barra de parada da... do ponto de espera da pista 10 e aguarda para ingresso no Grande Pátio. Ok, ultrapassando a barra, via Alfa, mantenha o 6200. Passou através do Pitua Sul. Este do tráfego, Serra Golfiótica, reportará fora da barra. Salvador, de conforme Tango Charlie na Lima para aeroporto. 28, quando lá 1895, ajuste no 012, eu não tenho que se comer. 20 táxi, flight 3, eco, Kilo e Alfa, pode ser a 28, 895.002, tem que se comer. Não será possível retornar para Salvador com essas transpondas. É, sim, é, sim. Autorizado Recife 170, VHUP 677. Decola da 28, mantém pro até 2.500, onde inicia a curva direita no perfil da ponte. Anciana 5494 no transponder, o controle 1935. Recife 170, decola da 28, mantém a reta até 2.500, após curva direita da ponte. Frequência livre a estacionar. 3895, após decolagem, mantém pro até 2.500 pés, livre decolar da 28, vento 220 graus, cono 09. Tem ativo da decolagem, vento 28, mantendo a pro até 2.500 pés, vento 3895. Engine November Alpha, line up and maintain runway 17. Salvador, Gol 9790, ponte Sena 28. Série 5905, está agora 8 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 1201. 305, Camarão Ilhéus, 3895, decolado ao 59, controle 1, nave decimal 35, bom voo. Nave 5, bom dia da determinação. Ah, o tráfego que nos precede está 1.000 pés, confirma? Afirmo, temos o Tango Serra Alfa Ultra Leve avançado 1.000 pés no corredor Axé sentido fora da barra e temos o Guardião 01 sobre o fora da barra mantendo 1.000 pés, helicóptero. Ciente, o Serra Golfiosa. Olha, bom dia da 3895. Seta 3895, contato radar, suba inicialmente até uma centena na saída da Delta. Uma centena na saída da Delta, 3895, mantém a proa ainda? Autorizado da presença e da Delta. Direto da Delta, 3895. Controle Guardião, cruzando de 1.7 para a Cap Serra, Salão da Barra, grato pelo apoio, vai seguir o patrulhamento pela cidade de Barra. Guardião 01, atente para um Robson 44 do tráfego do Mike Direto Romeu. Sobre o Ferry Boat 500 pés. Ficar atento ao Mato Grosso Romeu, vai fazer. Controle mais direto Romeu, já no Ferry Boat, gente do Guardião 01 e do Tanque do Serra Alfa. Entre Mato Grosso Romeu. Romeu. O voo 1790 após decolagem mantém pro até 2.500 pés, tem livre decolagem pista 28, o vento 220 graus, 1.19. 1790 em casa, 2.500 na proa. Indiana November Alpha, flying at 01, contact approach control, frequency 119, small 35. 119, 35, Indiana November Alpha. 076, acione identificação, chega da CARI, desça restrito para o nível 120. CARI 120, a gente vai para o zero. Controle então 3895, solicita a curva direita, proa de monte, bateria ideal, está a formação sobre Dael. Somente autorizado o desvio TAM 3895, suba restrito para uma centena, aguarde a autorização do Centro Recife para voar a posição solicitada. Informando à direita, inicialmente pro Edmonte, aguardando a confirmação do centro, restrito a uma centena, TAM 3895. Salvador, Fox Control, good morning, Tapa Roberto, Nova Verão, Fox Record. Mountain Papa Romeo, India November Alpha. Climb and maintain 1,000 feet. Catch 1012. Climb and maintain 1,000 feet, India November Alpha. 1012. Maintain 1790, decolado 02, chama controle 119, decimal 35. Renato, aqui é boa. Salvador, passa 20, boa tarde. Eu sigo, passa 20. Salvador, passa 20, passa 20. Gente, passou 20, está autorizado o táxi até a interseção, aguardando para ingresso. Perdão, cruzamento da pista no 028. Pedro, céu a céu, passará para o cruzamento. Bom dia, inicia a curva à esquerda, no perfil da Dael Leda, Mótima. Acena 5150, transponder o controle 1935. Só uniforme Tango Serra Alfa, confirme sua posição. Mais 5 segundos para o trajeto do farol da barra. Seu visual com o helicóptero informado? É negativo. Né? Tango Serra Alfa, mantenha 1.000 pés. Tem a frequência livre para a coordenação, 1, 2, 3, 4, 5, e informe seu estimado de pouso de Valença. Estimado de pouso aos 2,6, vamos lá. 2,6, copiado. Confirma, né? Confirma a saída? Aron, para a pista 2,8. Aron, boa noite, o negócio fica 28. Nação na prova de mostra, mantendo uma centena, até 3,8. Tá, hotel para o cruzamento, para o 3,8. O gol na 556, informa que após decolagem, manterá a prova até 2.500 pés, sem livre decolagem, pista 2,8, vento 220 graus, 109. Livre decolagem 2,8, mantenha a prova até 2.500, após a esquerda, gol 556. Pessoa 2-0, mantém posição, aguardando autorização de cruzamento. Ah, mantendo posição, aguardando o cruzamento. 5.000 pés, na proa 090. Autorizado, gol no 790, mantém 5.000 pés, confirma o motivo? Ah, tem um probleminha aqui, vou checar e eu te falo mais algum minutinho. Certo, gol no 790. No 962, boa dia, chane de identificação, chega da CARI, desça inicialmente para o nível 200. 200, 4082, completa a sinal do ILS, chame a torre Salvador, 118.95. 1895, azul 402, bom dia. Alfa, reporta no ponto de espera do 28. Gol no 556, decolado 06, chame controle 119, decimal 35. 1935. Visual contigo, mais 10 km. Azul 4082. 4082, o SG altímetro no 011, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. No 011, aguardando. Eu estou mantendo a proa, pode curvar então? Pois 2000 é prezado curvar. Qual a proa? Qual a comandante? Rael. 3895, está represado a atenção agora para o nível 160. Prezado 160, está 3,2,9. Ou 1962, está represado para o nível 180. Azul 4082, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Livre pouso na 28, azul 4082. Ativo autorizado, gol no 790, prosseguir para o Serra Vitor 361, 5.000 pés, o ajuste no 012 para início de espera. Ok, certo. 361 então, autorizado. Comandou o Tango Whisky Off Uniform. Tango Whisky Off Uniform, me prossiga. Tangará Vera Cruz, está cruzando meio para 1500, 01 na bota. Atenção corredores, 1500 o ajuste no 012, informe Paripe, Whisky Off Uniform. Tá. Tango Whisky Off, está pronto fora da barra. Terra Golf Oscar, mantém condições visuais 1000 pés, tem a frequência livre para coordenação, informe que temos um tráfego no através da Ilha de Veracruz, mantendo 1500 pés. Controle azul 4076 para prosseguir na descida. 4076, desça para 3000 pés com ajuste 1012. Sente 3000 pés, ajuste 10, 10, 4, 0, 7, 6. 962, 5180. O nível 1980, 962. 3895, tráfego já superado, está livre a ascensão para o nível 340. Final 340, está 329. Sou 1556, subindo restrito para o nível 100, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 20 milhas, com deslocamento oeste, mantendo o nível 180. Afirmativo, restrito 100, vai fazer desvia direita para o 210 para evitar a formação. Está autorizado o desvio, gol no 556. Sim. 114082. Cinco, chama agora Recife, na frequência 1251 e até na 13325. 251, 13325, Solo, boa tarde, azul 4082, visor. 4082, boa. Taxi de Alfa, reporta Juliette. Alfa Juliette para 01. Alfa Juliette para 01402. Arthur 20, Lima, tem cabeceira 28, reportando pronto. Tendo uma certeza na voo. Aqui mantém. Pronto, 4. 3216, bom dia, sua identificação, chegada CARI, desça para o nível 120. Até 120 na CARI, já 3216. Centena, gol 1556. Está livre agora a ascensão para o nível 360, gol 1556. 360, vai ter que voar agora na proa 200. Passou 2-0, mantém pro até 2500 pés, chama em controle 119, decimal 35, decolado 12. Controle.